que é Centro Espírita de Paz, que vai ser trazido aqui pela Amélia Reis, que é Presidente do Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. É de realçar que estas jornadas são organizadas por este centro, juntamente com a Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, com o apoio da Federação Espírita Portuguesa, com o apoio da ADEP e de muita gente. E então a Amélia vai fazer um enquadramento do Centro Espírita com a paz e como pode contribuir para que esse desiderato se realize. Força, Amélia, pode entrar. Então, ainda muito bom dia a todos. Eu trago-vos como primeira imagem do nosso trabalho uma casinha da qual guardo as minhas primeiras recordações de infância. Nesta casinha vivia a minha bisavó e, porque a minha mãe tinha que ir para o campo, na altura em que eu tinha por volta dos 4 até aos 5 anos, ela levava-me até aqui para que a minha bisavó, Joana, olhasse por mim durante o dia. Ela era para mim, e continua a ser, motivo porque me lembrei dela para este trabalho, uma figura única. Vivia numa extrema pobreza, ficara viúva, muito nova, com 3 filhos, e um dos filhos desapareceu também, ainda na juventude, e iremos ver porquê. O que a deixou, para além da pobreza em que vivia, também num estado de resignação profunda. Eu nunca vi a minha bisavó, a quem chamava carinhosamente avó, nunca a vi sorrir. E no rosto dela, que era como um pergaminho, lia-se toda a dor que ela tinha vivido ao longo da existência. Sentava-se muitas vezes nestes lugares de graus de pedra que aqui vemos, enquanto na aldeia silenciosa ia, de algum modo, guardando as minhas brincadeiras de criança. Tal como disse, ela ficara sem a presença do único filho rapaz que Deus lhe dera dentro do burburinho da guerra. Por isso, a minha avó era, de facto, alguém que nas escadas de granito escuro, quentes no calor do verão, frias no frio inverno da Beira Baixa, Era como um ursinho abandonado, olhando para o caminho sem fim e sem volta. Ainda por cima, eu tinha a linda característica de ser, como ainda sou agora, um bocadinho senhora das minhas coisas em excesso. E acontecia que a minha mãe levava para a merenda do dia uma bolsinha de retalhos em que eu levava um pedaço de pão, queijo, umas azeitonas e eventualmente um pedaço de farinheira. Pois o meu egoísmo era de tal forma que ao cair da tarde, quando a minha mãe regressava, ainda achava que ela me havia de dar a bolsa recheada, tal e qual como eu tinha levado de manhã. Então, guardo de facto daquela alma a figura das mãozinhas que passavam quase permanentemente as contas do terço. Não era um terço requintado como este, mas sim, lembro-me perfeitamente, feito de caroços de azeitona. E para ela, nada mais havia nesta existência do que ensinar pela sua bondade, paciência, humildade e fé às netas aquilo que transportava no coração. Aconteceu que, pelo decorrer da vida, a pouco e pouco os meus pais se afastaram da aldeia e eu me afastei, consequentemente, também da minha bisavó. E lembro-me que um dia, por volta dos meus 8 anos, os meus pais me levaram à casa dela para nos despedirmos, porque estávamos na aldeia de passagem. E lembro-me perfeitamente que não sei o que passou na minha cabeça. A verdade é que eu me abracei à minha avó num choro convulsivo que não acabava nunca e que acabou por contagiar todas as pessoas, os meus familiares que estavam ali junto de nós, porque parece que não havia consolo. Eu sentia que não ia ver a minha avó nunca mais. E de facto foi o que aconteceu. Essa foi a primeira vez, a última vez em que a vi neste mundo, mas marcou-me a vida para sempre. Entretanto, e como disse, os meus passos foram se afastando, a minha vida foi andando, tornei-me uma menina que já sabia ler. Mas os meus pais, ficou-lhes sempre marcada aquela situação de choro desesperado. E um dia, quando íamos para casa, eu e o meu pai, exatamente num autocarro igual a este e com o mesmo destino, ele aproveitou o espaço em que estávamos os dois dentro do autocarro, eu do lado da janela, e disse-me: olha, a avó Maria Joana morreu. Eu acho que ele aproveitou aquele espaço porque ali eu não tinha muito por onde me manifestar, mas isso também não aconteceu. A única coisa que eu lhe disse foi: está bem, meu pai. E essa foi a primeira vez na minha vida em que eu percebi que há dores na vida que são inevitáveis, situações incontroláveis, e que o único caminho a seguir é como faz o passarinho, mesmo debaixo da tempestade, sacudir as penas e seguir em frente. Bem, no entanto, nem sempre também na minha vida as coisas têm sido assim tão lineares. E havia um ponto comum entre mim e a minha avó. Eu havia de passar pelo mesmo problema porque ela passou na vida: a separação de um filho na adolescência, na juventude. A verdade, porém, é que se a história até aqui acaba por ser semelhante, ela pode ter um final diferente, porque há gotas de orvalho que encontramos na nossa vida e que acabam por a transformar e lhe dar sentido. Essa gota formou-se no dia 18 de abril de 1857, um sábado pela manhã, na cidade de Paris, quando uma carroça calcorreava uma das laterais do Palais Royal, levando na sua carga várias caixas de livros que haviam de ser postas à venda ainda nessa manhã, na Galeria d'Orléans, em livraria Edantou Livreiros. Levava o livro mais precioso que apareceu à superfície do planeta, lançado por única conta e risco de Allan Kardec. Allan Kardec assume completamente o lançamento e os riscos que corre aquela obra, e qualquer obra que se ponha à venda, porque ele tinha a certeza de que aquilo que estava ali escrito era algo que vinha mudar a estrutura espiritual de Terra. Sinto por esta alma um carinho infinito. Vá-se lá saber porquê, ou saber. Nasci assim, na montra de Edantou Livreiros, na Galeria d'Orléans, em Paris, o bebezinho ainda, o Livro dos Espíritos, na sua última edição, com 1019 perguntas e respostas que trazem à humanidade bálsamo para os que sofrem. Dentro da nossa sociedade não há dor humana que não receba o conforto que se encontra na doutrina espírita e, consequentemente, no Livro dos Espíritos e nas outras obras, 5 obras que compõem a obra básica do Espiritismo. Há sofrimentos de toda a ordem, materiais e espirituais, mas todos eles se encaixam dentro da perspectiva do que é a vida do homem e encaixado no planeta em que vivemos. O Livro dos Espíritos é também alforria. E é alforria porque ele liberta aqueles que se encontram sob o grilhão do remorso. E o remorso é algo que vai corroendo a nossa alma, desgastando os nossos dias, sem que haja produtividade para que eles continuem a brilhar. O Livro dos Espíritos diz-nos que somos livres e que cada um de nós, em cada hora, somos responsáveis pelos nossos atos e iremos colher os respectivos frutos. Ainda, o Livro dos Espíritos contém a liberdade para os que se sentem presos a rituais e preconceitos. E isso é tanto assim que, ao vermos este bonequinho, vem-nos à mente os assuntos mais inacreditáveis, os toques mais íntimos da nossa alma, o toque do pecado. E traz ainda subjacente aquilo que não trazemos aqui, mas que lemos a seguir, que é a ideia de que temos que confessar a alguém os males que eventualmente praticamos nesta vida. E não é assim tão linear, porque pode marcar uma vida inteira. Eu lembro-me que, conversando com o meu pai acerca do Espiritismo e falando exatamente na obrigação de confessar e comungar lá uma vez por ano e tal, fazendo-lhe entender que não fazia sentido, não é preciso, meu pai, para a nossa caminhada na Terra, ele me disse, com 80 anos bem pesados, ouve lá, e é agora que tu me vens dizer isso, com 80 anos, quando eu com 7 anos andava ali no adro da igreja descalço e com fome, tardes inteiras, à espera que chegasse o Senhor Padre para eu me confessar. Então isto marcou-o, mas talvez ainda lhe tenha saído da alma o peso que traz a maçã e a serpente. Depois, O Livro dos Espíritos é também a explicação para os porquês da vida. Porque é que o meu pai teve 7 filhos e estávamos todos presentes quando ele partiu? Porque é que eu só tive 2 e o meu partiu na flor da vida? Porque é que há crianças que têm doenças incuráveis e outros que exalam felicidade exuberante? Porquê? Porquê é que a minha vida é tão dorida se eu tive que cavar vinha há anos a fio para comer uma fatia de pão de centeio? Porquê? E então o Livro dos Espíritos continua a ser a base de consolo para a humanidade. Por isso, após o lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, forma-se no ano seguinte a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que gente boa pretende aprofundar aquilo que o livro contém e decide, através desta sociedade, avançar para a propagação das verdades que o livro tinha pelo mundo, de uma forma digna, reta, brilhante e, sobretudo, transparente. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, poderemos dizer que ela foi o primeiro centro espírita do mundo. Ali se formaram ideias, se consolidaram convicções que vêm propagar pelo nosso mundo os pequenos centros espíritas que salpicam mais aqui e mais ali o planeta que habitamos. Por isso, centro espírita tem que ser, como nos diz Herculano Pires, um lugar pequeno, para que as pessoas se conheçam, se amem, procurem vivenciar a paz entre elas, partilhem as coisas mais íntimas da vida, para que se possam ajudar profundamente. Ele tem que ser pequeno, porque, como alguém bordou carinhosamente, quanto menor a casinha, mais sincero é o bom dia. E, de facto, isto assim acontece. Por isso, centro espírita é também lugar onde, de alguma forma, e essa é a ideia, tacitamente falando, se estuda e aplica a doutrina espírita. Se ensina da melhor forma que nós conseguirmos, tendo um objetivo comum, tornar a sociedade, como disse, mais fraterna. Assim sendo, dentro do centro espírita, existem várias atividades. Essas atividades não podem, não devem sequer ser estanques, mas sim fazerem parte de um todo comum. Não há uma atividade mais importante. A rosa não é mais importante do que a violeta. Todas elas têm igual importância e interligam-se de modo ao objetivo central. Por isso, tudo no centro espírita tem igual importância e tem que se conjugar umas atividades com as outras, conhecendo-se toda a gente dentro do mesmo objetivo. Mas dentro das atividades do centro espírita, encontramos a palestra pública. Como é que a palestra pública pretende construir a paz? Passando de uma forma simples, objetiva, um tema e outro, analisado calmamente pelo palestrante, sendo depois postas questões pelas pessoas que estão a assistir e que, consequentemente, vai espalhando um pouco de harmonia, de serenidade no ambiente. E notamos que, no decorrer das palestras, por vezes há um espaço de alguma intranquilidade. E a pouco e pouco, o ambiente vai serenando. E no final, aquilo é um doce. Então, este é um espaço por eleição, em que, a pouco e pouco, as coisas se vão orientando, passando depois para as atividades da noite, que estou a falar no centro em que colaboro. Depois temos o atendimento individual. É um lugar mais privado, mas também aqui se constrói a paz. Chico Xavier disse um dia que quando as pessoas falavam com ele no atendimento, elas nem estavam muito interessadas naquilo em que ele pudesse vir a dizer a seguir, porque dizia ele, as pessoas quando falam comigo é como se falassem aos ouvidos de Deus. E de facto assim é. E será que no atendimento individual se constrói paz? Tenho por experiência de já alguns anos de atendimento individual em que no decorrer da conversa pergunta à pessoa que está a ser atendida: ouça, verdadeiramente o que é que a trouxe ao centro espírita? Eu vim à procura de paz. É muito comum. E encontrou? Encontrei. Aquela pessoa pode não voltar, porque a vida não é assim tão linear. Mas a verdade é que naquele espaço, por aquele tempo, ela encontrou paz e levou-a para o seu lar. Ontem dizia a Kelice que o difícil é, por vezes, nós tentarmos levar água ao nosso moinho e tentarmos convencer a pessoa e, de algum modo, captá-la para o estudo da doutrina, porque essa é a nossa real intenção, no sentido de lhe melhorar a vida e o motivo que a trouxe até ali. Eu trago-vos um caso, poderia dizer imenso, é claro, de uma das nossas trabalhadoras que está aí fora, e no dia que ela foi ao atendimento, ela tinha um filho numa situação de saúde muito delicada e vinha pedir pelo filho. Mas nós apercebemos-nos de que ali só um milagre e aqui não é Fátima. Então, eu estava com o Lucas na altura e olhámos um para o outro: esta senhora não vai voltar nunca mais, que pena. E passou um tempo e ela voltou. Algo tinha passado que, de algum modo, estava previsto dentro da lei de causa e efeito, mas a paz que levara dali fê-la voltar a procurar o centro espírita já numa situação diferente e para ficar. Então o centro espírita será sempre, e no atendimento, o lugar onde iremos construir um pouquinho de paz para o nosso planeta. E dentro das atividades do Centro Espírita aparecem por vezes pessoas cuja mediunidade está descontrolada. A vida torna-se algo de quase impossível, porque misturam, porque assim têm essa característica, misturam um pouco os vivos com os mortos. E como diz Divaldo Franco, acabou, isso fez com que ele nunca tivesse uma carta de condução. Então, no centro espírita aparecem pessoas perturbadas com a sua mediunidade. E ali tem hipótese de estudar essa faculdade, de a educar, com base mais uma vez numa obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. E é com uma satisfação infinda, que não cabe dentro dos parâmetros da vida, que nós vemos médium deseducado, sofredor, poder participar em reuniões de ajuda a outros sofredores que já se encontram do lado lá da existência. Depois, ainda no Centro Espírita, nós temos as reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual. E essas têm duas facetas. Aquelas em que, por organização da equipa espiritual, nós atendemos os sofredores que se manifestam através dos médiuns, fazendo-lhes perceber da verdadeira realidade da vida e tentando que eles percebam o lugar onde se encontram. Se aí conseguimos de algum modo colaborar, porque o trabalho não é nosso, o mais importante que nós trazemos dessa reunião é aquilo que aprendemos. São lições incríveis que transportamos para a nossa vida e que por vezes nos servem de consolo, de conforto e também de meditação. Aí, Não falei ainda no curso básico, mas já me esqueci. No curso básico, em que se faz de uma maneira, como ontem foi aqui falado, mais organizada o estudo da doutrina espírita, eu gosto particularmente da aula de minigrupos, porque o pessoal está ali, eles vão lá para o centro para aprender espiritismo. Ali nos minigrupos, o que é que acontece? Dá-se um tema, 3 ou 4 questões, e depois dividem-se e analisam e tentam depois responder para o molho. O que acontece? É que circulando por aqueles grupos, aquele pessoal, de um momento para o outro, estão a falar tudo, menos de espiritismo, nem daquilo que lá têm escrito nas questões. Estão a falar da vida, estão a partilhar, estão a se enriquecer, porque ali não há lugares sociais. Toda aquela gente, venha de uma classe social que trabalha a terra, como daqueles que trabalham computadores, ou daqueles como eu, têm um ideal comum, que é elevarem as suas almas e partilharem aquilo que se calhar não têm a coragem de partilhar cá fora, também porque a equipa espiritual o permite. Ainda, no passo espírita, o que procuramos nós? Que através das mãos do passista, as energias espirituais se possam derramar sobre as pessoas que estão ali no centro e lhes tranquilizem a alma, os equilibrem emocional e fisicamente e que possam sair dali mais encorajados para encarar a próxima existência. E não há nada mais comovente e que mais nos possa dar a noção de paz do que dois seres humanos, ambos carentes, que se sentam ou se juntam um em frente ao outro, carentes digo, mas confiantes de que do alto virá ajuda para os seus males. Nada de mais terno, de mais tocante, de mais humilde, que mais possa invocar a paz para o planeta. Trazia ainda o problema das hierarquias. Se as hierarquias fazem parte da nossa sociedade, elas não fazem parte de um centro espírita e, consequentemente, dos seus trabalhadores. Em hierarquia nós temos os nossos guias espirituais que nos orientam a cada hora. Agora, dentro dos trabalhadores do centro, não há hierarquias. Toda a gente manda a mesma coisa. Às vezes, referindo-me novamente ao centro em que eu colaboro, as pessoas perguntam, quem é o presidente? Nem sequer se percebem que sou eu, porque realmente era muito mal. Agora, às vezes, o que dá, e não cabe na cabeça de ninguém, o que se nota ali é que há uns que falam mais do que os outros. A verdade é que para uns falarem, os outros têm que estar calados. Agora, a verdade é que toda a gente ali manda a mesma coisa. E tem que ser assim, porque o trabalhador do centro espírita, a pouco e pouco, pode lá não ser na primeira hora, mas ele vai incorporando a ideia de que é um ser imortal, que trabalha dentro da faixa da espiritualidade e que, portanto, é como ser espiritual que faz a sua tarefa do dia a dia. Consequentemente, nem sequer tem direito à reforma, como se falava aqui ontem, porque se for para o plano espiritual e se tudo correr como prevês, vai continuar a ter as mesmas tarefas, a falar ou a estar calado, de modo a que a coisa corra harmonicamente. Portanto, as hierarquias não existem. E porquê? Porque centro espírita no nosso planeta é um ninho, ainda com passarinhos em plumas, que precisam de ajuda, de guias espirituais, das obras de Kardec, para que possam, a pouco e pouco, ganhar asas. E assim, um dia, quem sabe, as aves em plumas, e não estou a dizer só aos frequentadores, estou-me a referir também aos trabalhadores, que são aqueles que mais recebem no dia-a-dia do centro, onde poder voar, ensaiando voos mais altos na espiritualidade. Agora, eu ia voltar à velha casinha. O Livro dos Espíritos ensina-nos que a lei da reencarnação é um facto. Portanto, ainda não perdi a esperança que se foi a pouco e pouco formando na minha alma, que um dia eu hei de encontrar a minha bisavó Maria Joana nestas escadas, que graças a Deus continuam na minha família. Eu posso entrar na casa que Deus quiser e vivê-la por dentro. Eu hei de encontrar a minha avó. Na minha cara existe o mesmo pergaminho que existia na dela. Talvez se possa ler a mesma história, mas ela teve de facto um final diferente. E um dia eu posso explicar à minha avó porque foi que aquilo nos aconteceu, porque é que a guerra marcou a vida dela, a do filho, a da minha avó e da minha tia, da minha mãe e das minhas tias, porque é que ela comia por ração. Porque é que nos cantos da aldeia eu encontrei pessoas que só muito mais tarde me apercebi que tinham vindo da guerra. Um irmão do meu pai estava sistematicamente a um canto lá, era muito mais velho, e eu só mais tarde me apercebi. O meu pai dizia: o meu mano João. Opa, mas ele é, porque é que lhe chama mano? É meu irmão, andou na guerra, está cego. Um outro tio meu vivia encostado às pedras porque um estilhaço lhe tinha destruído o joelho. E então ele andava sempre, ou não andava, com a perna esticada e com as armações de tábua. Então a guerra é um flagelo, mas ela transforma a pouco e pouco a maneira de ser, como dizia ontem e muito bem o João. Ela vai ser, de algum modo, objeto de paz, de reflexão, transportando-nos para momentos melhores, mas mais conscientes dos males que ela causa na humanidade. Por isso, amigos, eu hei de voltar, de facto, àquelas escadas. Hei de contar à minha avó, e não vou chorar. Porque eu sou, apesar de tudo, feliz. Eu não sou como ao urso, molhado e triste a olhar para o caminho. Não, eu tenho um objetivo na vida, vou continuar até Deus me permitir, e muito sinceramente, eu vou conseguir. Sou feliz, afinal. Terminei. Agora o abracinho é assim, eu já sabia. Tinha que ser, então. Ah, como é que é o abracinho? Ah, é assim. Tá. Bem-aja, Dona Amélia. É difícil falar depois desta palestra.